Obviedade, estamos, enfim, a três dias do início do campeonato de jogos oficiais, uma pré-época que se fez, porque diz a imprensa e porque todos dizem, os olheiros que foram acompanhando, uma boa equipe, uma equipe que é, de facto, candidata antes do campeonato começar. É mesmo assim? Está tudo aposto? Ah, esperemos bem que sim, a pré-época correu bem. Se calhar não podia ter corrido um bocadinho melhor, porque tivemos jogadores que, pronto, por razões uns de casamento e outros problemas físicos, não puderam estar connosco sempre, mas penso que o grande parado do plantel está pronto para começar o campeonato. Esta foi a equipe possível, foi uma equipe desenhada à Paulo Piedade e à Oliveira do Hospital para um grande objetivo, que é a subida de divisão. Sim, penso que é um plantel, acima de tudo, é um plantel que está muito equilibrado. O que tentámos fazer, mantivemos uma estrutura que já era boa de há dois anos, mantivemos... Conseguiu equilibrar alguns setores que o Paulo ano passado dizia que faltava ali, que estava ao pé coxinho? Sim, penso que principalmente mexemos um bocado nisso, os jogadores que fomos buscar foi nessas perspectivas de melhorar certos aspectos que nós víamos que ainda não estavam bons. Penso que têm demonstrado na pré-época que são valores bons. Agora, claro que isto, a pré-época é uma coisa, agora o campeonato é outra, a competição é outra. Penso que se tivermos todos, principalmente se tivermos todos unidos, se todos trabalharmos dia a dia a dar o nosso máximo, penso que podemos chegar lá acima. Agora, sabemos que é complicado, que o Oliveira é candidato, principalmente é candidato a ganhar todos os jogos em que estiver. O Oliveira é candidato a isso. Penela, Tábua, logo nos primeiros jogos. Estes primeiros 3, 4 jogos já podem mostrar alguma coisa do que este campeonato poderá trazer? Sim, que este campeonato não é um campeonato muito longo. Uma equipa que tenha um percalço de 2, 3 jogos sem ganhar, se calhar afunda-se um bocado. É o campeonato que nos calhou. Se calhar será mais difícil para as outras equipas, porque o Oliveira tem feito bons campeonatos. Caiu na realidade da Distrital, se calhar o primeiro ano foi duro para muitos jogadores um bocado a Distrital, porque estavam habituados a ter muito espaço para jogar e sentiram muitas dificuldades. Penso que a equipa o ano passado melhorou bastante, já esteve noutros níveis. Penso que em qualquer jogo, campo que nós tivemos, demonstrámos que éramos superiores a muitas equipas, mas pronto, não conseguimos o objetivo do ano passado, ficámos em segundo. O Nogueira conseguiu com todo o mérito, não é? Agora este ano, vamos ver, vamos trabalhar dia a dia, semana a semana, porque se estivermos a pensar daqui a 15 dias, não, temos que pensar jogo a jogo, porque senão não conseguimos nada. A desistência do Lousanense e do Mirandense, eu dizia, perguntava isso há pouco ao Presidente Rui Monteiro, ele dizia que é um engano. A desistência disso não tira de qualquer mérito a este campeonato. Antes, pelo contrário, estes jogadores vão estar noutros clubes. E há quem fale de uma união muito forte e outros clubes muito fortes. Sim, há clubes que reforçaram bastante. Não só temos o Mário Alves, que já era uma equipa muito boa e reforçou-se com 3 ou 4 elementos bons, o Penela, o próprio Tábua, que dizem que é uma equipa de miúdos, mas não é assim o que querem dizer, porque jogámos com eles e demonstraram uma boa equipa, miúdos, mas com muita qualidade, e o Russo tem muita qualidade e conhece a Distrital, conhece bem a Distrital. E vamos ter outras equipas, ninguém fala do Moinhos e ninguém fala de, se calhar, do Carapinha. O Carapinheiro é das equipas com mais experiência nesta divisão e era uma equipa forte e é uma equipa muito complicada. Mas isto, se todos remarmos para o mesmo lado, isso é que é importante, a equipa estar, o grupo estar aqui fechadinho. Penso que se conseguimos fazer isso, acho que chegamos lá. Está agora a iniciar o campeonato. Se fosse agora a fazer isso, mantinha as mesmas contratações ou acertava alguma coisa que não pôde acertar até agora no plantel? Não, fazia, porque estou bastante satisfeito. Estou satisfeito já com o pessoal que tinha, por alguma razão ficou cá. Pronto, dispensámos alguns elementos que, epá, se calhar, por isto ou por aquilo, não puderam cá continuar. Mas penso que as contratações que fizemos, penso que têm demonstrado até agora que fizeram um bom balneário, que isso é muito importante no futebol, ter um bom balneário. Dá ideias disso, pelo menos neste espaço que temos tido. Dá ideias disso, um bom balneário. E esperemos ter acertado. Claro que isto hoje é assim, mas amanhã não sabemos. Paulo, obrigado. Vamos esperar a sorte para o próximo domingo. Ok, obrigado. Um abraço. Obrigado.